Conversa fiada matou carambola. Comeu biscoito, tomou leite. Agora vai dormir. Vou tentar. Vai dormir. Assim não. Canta uma canção de ninar. Sonhe, sonhe, sonhe, sonhe. Melhor você. Olha, eu quero escapar. Sonhe um sonho e já. Sonhe, sonhe, sonhe, sonhe, sonhe, sonhe. Cai no sono, vai dormir. Sonhe um sonho, seu guri. Sonhe, sonhe, sonhe, sonhe, sonhe, sonhe. Fala galera, estamos começando mais um CFMC, Conversa Fiada Matou Carambola, um podcast do grupo Cultura Pop a Rigor. E no programa de hoje, mais uma edição do podcast dos sonhos. Está aqui comigo a minha cara Adri, que vai explicar para quem começou a ouvir o nosso podcast agora, né? Quem está chegando, vai explicar do que se trata o podcast dos sonhos. É o programa onde nós vamos falar dos nossos sonhos, ganhar muito dinheiro. Sim, sim, ficar rico sem trabalhar. É, esse é o meu maior sonho. É isso, minha cara Adri. Sim, sim, é sobre... Não, é sobre os sonhos de uma forma mais literal, né? Que é os sonhos que a gente tem dormindo. Aqueles mesmos. O mundo dos sonhos. Acordado, não. Sonho acordado, não. Exatamente, né? O que acontece? É... Nós sonhamos, geralmente, quando tem um... Uma coisa inédita, né? É. Mas, geralmente, quando tem um pé na cultura pop, né? Nossos sonhos têm muito disso. A gente conta pra Adri, ela anota e depois conta, né? Conta aí pra vocês, pra gente mesmo, que a gente esquece. Sim, é porque você tem Alzheimer, tem que anotar para lembrar, mas então aqui eu anotei os sonhos que tem, assim, alguma coisinha aí relacionada à cultura pop, porque né, a gente é o excesso aí de consumo de filmes que causa essas coisas, né? E embora aqui também eu anotei uns que não necessariamente é ligado à cultura pop, mas são muito, muito idiotas, então achei que precisava compartilhar com o nosso público, sabe? Sim, sim. É, e esse programa, ele corre o risco de ficar parecido com o programa que a gente lançou lá do ChatGPT, onde a gente escreve roteiros de filme. Mas aqui não, gente. Realmente foi sonhos. A gente sim, não sim. escreveu roteiros. Alguns aqui parecem que foram sonhos criados pelo ChatGPT, mas não. Realmente aconteceu. Realmente foram sonhados. E para o programa de hoje, nós temos convidado. A beleza desse programa aqui é que ele é feito com irmãos, né? Então, eu e a Adri geralmente apresentamos, né? Mas vocês já sabem, muitos devem pensar que somos uma trindade, porque o Dré sempre aparece nos nossos programas, sim, né? Sim. Mas a verdade é que nós somos um quarteto. Né? Exatamente, porque... Quarteto Fantástico. Não, Quarteto Fantástico não, porque uma de vocês teria que ser o Coisa. Eu sou Coisa. Eu definitivamente eu sou a Coisa. Eu prefiro dizer que nós somos os quadridemos. Os quadridemos do Magari. Exatamente, os quadridemos do Magari. Porque, é certinho a formação. Eu sou o Iki, que é o que vai pro saco primeiro. Mais bucha. O Dré é o Zampa. Que é mais fortinho. Você é a Purima. É, que é a mais baixinha. E a série é a Guiru. Sim, sim. A Guiru que é um demônio. Eu tenho chifre. Quem são vocês? Somos os quadridemos do Magaren. Zampa. Iki. Purima. Guru. Os quadridemos? Esse é o seu fim. Então, legal que no original eles são os quatro reis celestiais, né? Que virou os quadridemos do Magar. É, que os quadridemos do Magar combinam mais com a gente, então, do que o nome original. É, eles sofreram mesmo que o Mantogode. Que aqui virou o manto do diabo. Bom, é. Mas então é isso. Ainda bem que nossa mãe não era crente. Não. É. Mas então hoje estamos recebendo aqui a série para contar, né, comentar aí. Sim, sonhos. Porque a Célia ela é especialista em sonhos idiotas. Ela tem vários aqui muito bons, então ela precisava participar. É. O Dré não participa não, porque ele não sonha, é só escolhido. Então, o programa vai ser assim, a Dri vai contar para vocês e ao mesmo tempo vai lembrar que eles têm Alzheimer. Eles são idosos, né? Eles são mais velhos mesmo. Assim. E aí a gente comenta. Lembrando que essa é a parte 3 já. É, né? Esse é o terceiro programa. Sempre tem material. Bom, então vamos começar, né? Eu vou começar com uns mais curtinhos e tal, né? Que tem uns que são longos, né? Tem uns que é longa-metragem, né? Eu vou começar com os mais curtinhos, né? Vou começar aqui com um do Mark, que eu não sei se ele vai lembrar, né? Mas é o que ele me contou aqui, que eu anotei, né? É que... Ah, esse é o período que a gente ainda assinava a Disney+, né? Então ele até sonhou. A Disney+, ela tava obrigando os assinantes a assistir uma espécie de programa, né? De especial, né? Com os seus produtos que era apresentado pelo Donald, o Mickey e o Jeremy Renner. E aí, não importava o que você fizesse, qualquer coisa que você clicasse lá pra assistir, o negócio vinha antes, você era obrigado a assistir inteiro. Realmente um pesadelo terrível. Mas então aí o Jeremy Renner, personagem da Disney. Agora, né? Você vê que fizeram ali um especial sobre o acidente dele, com essa puta que pariu a Disney, meu Deus. É. Tem outro do Mark, né? É que ele sonhou que saiu o filme novo do Batman, né? E esse é fielzão aos quadrinhos, se você lembra desse. Tem o Batman Detetive e tal, mas né, sempre tem um porém, né? E dessa vez, pelo menos, ninguém é anão, igual o que a gente falou no outro programa. Lembra não? Não lembro. Filme da Liga da Justiça, que o Darkseid era anão. Ah, igualzinho, só que era anão. Era tudo igualzinho, mas esse tá na parte 2 do podcast dos sonhos. Nesse aqui, o porém é que o Batman continuava sendo interpretado pelo Ben Affleck. Continuava com cara de bunda. Ou seja, continuava com cara de bunda. O Ben Affleck, aliás, tá com mais cara de bunda do que não. Ah, bom, o próximo é meu, né? E aí no sonho eu tô lendo uma revista, né? Tal qual uma Neandertal, né? Que quem lê revista hoje em dia? Mas eu tô lendo uma revista, e aí tá lá na revista dizendo que a Sheila Imenso saiu do Garbage. E aí foi substituída por uma outra cantora que também ruiva, mas mais jovem. E aí o Mark tá revoltado e ele não gostou da cantora nova. Claro. Pô, se saísse a Sheila Imenso, eu parava de escutar a banda. Mas nada a ver, né? Se aí a Sheila Imenso acaba. Esses aí é um lance meu, né? Que geralmente alguma banda, se sai vocalista que eu gosto, vocês diminuem o poder da banda pra mim. Porque geral, dificilmente eu mantenho. Pô, o Garba de... Garba e Sheila Imenso acabou. Ainda por cima foi substituído por outra cantora ruiva. Ainda por cima outra cantora. Inclusive no sonho a gente ficava discutindo a revolta da Mera Esca. Ainda por cima botar. Acho que pode substituir assim, botando outra ruiva. Simplesmente botando outra ruiva. Colocar a Bela Torre. Aqui, essa aqui, o próximo é do Mark também e é sobre o podcast, né? Sobre o CFMC. Eu olho pra casa do Mário e vejo que ele não lembra de nada. Não lembro de nada. Não foi ele, foi outra pessoa que sonhou. Então, a gente, inclusive a Sally também, tá... Eu só me lembro do sonho que eu sou limpo. Esse é mais pro final. Então, tá nós três mesmo, né? É, coisa, e aí a gente briga porque a Sally se recusou a fazer algo que estava no roteiro do podcast. O que é uma grande mentira, porque não existe roteiro. Quando que a gente fez roteiro desse podcast? Por isso que eu... No máximo eu faço uma anotaçãozinha ali, agora roteiro. Eu não sei o que é falta. Não. Muita gente aí quando vai fazer podcast, fazer a falta. Não sei o que é falta. Bom, e aí, infelizmente, por causa dessa briga, decretado o fim do CFMC. Poxa, mas eu quase me parar. Pô, porque a Sally não quis fazer o que tá no roteiro. Aqui é tudo improviso. Sabe aquele programa lá do Homem Metralhadora? Tirando o roteiro escrito pelo site CPT, o resto é tudo improviso. É, só a gente fala, é tudo a gente fala besteira. Não existe pauta, não existe roteiro. Eu não sei escrever roteiro, eu não sei escrever pauta. No máximo eu faço alguma anotação, quando já aquele já aleatoriedade para lembrar alguma coisa de falar e tal. Agora, bem superficial, agora roteiro. É, o que eu anoto mais coisa quando a gente faz CFMC no site. É, tal. É para não esquecer de comentar alguma coisa e tal. Agora, Eu escrevo roteiro só pra vídeo, coisa, porque aí é só eu falando um assunto, né? Não é uma conversa e tal, aí pra não esquecer coisa, não ficar repetitivo, né? Não ficar circulando o mesmo assunto. A gente vai falar de um filme, né? Eu já anoto mais coisas sobre o filme. Agora esses assim. Agora esses outros que é só conversa mesmo, até esse que a gente fez aí com o Homem Metralhador. O Homem Metralhador agora é um personagem da internet. Sim, sim. Ah, é tudo improviso. Sim, sim. É a nossa contribuição assim, para o mundo, o Homem Metralhador. Mas, deixa eu ver o próximo aqui. Ah, o próximo é meu. Né, que eu sonhei que eu tava trabalhando com Batman, né? Eu era tipo Robin, né? Eu não lembro se eu não tava vestida de Robin, mas eu tava trabalhando com o Batman, né? E aí o detalhe é que era o Batman do desenho, então eu era um desenho também, e era um desenho. E era eu mesmo, tipo, não era um desenho aleatório, era eu desenhada, meu cabelinho preto. Lá naquele estilo mesmo, Bruce. Sim, no estilo lá do Batman dos anos 90. Eu não sei. Inclusive, se mais alguém já sonhou ser um desenho animado, comente aí, porque essa foi. Eu acho que eu nunca sonhei ser desenho animado, não. Não, não lembro, acho que não. E aí, nos sonhos, né, o Mark segue em sua saga aí contra os streams, né? Porque o próximo, né, que ele sonhou que tava assistindo Scooby-Doo no HBO Max. Não sei qual é o Scooby-Doo, que são muitos, né? Então, Scooby-Doo pra caralho. Mas só que esse, né... Scooby-Doo é o Batman da Hanna-Barbera. É. Só que essa era uma série diferente, né? Que a gente não sabe o que é e tal, mas aí ele tá... assistindo, né? Não sei porque tá assistindo na conta de outra pessoa aí. E aí tá amaldiçoado lá, não consegue deslogar de jeito nenhum. Você quer mudar de conta e não consegue, enfim, esse era o sonho. Ah, esse é da Sally, eu gosto bastante. Que, segundo a Sally, a gente reuniu tudo que a gente gosta, tudo que a gente gosta. Impressionante. Filmes, músicas, tudo, tudo. Numa fita VHS. Só que é o melhor, que o aparelho também não precisava nem colocar no videocassete nem nada, né? Era só botar ele no coisa, não tava onde? Tava no chão, né? Então... fica imaginando o tamanho desse VHS. Com todos os filmes e música em música. Não, pior que era aquele negócio assim, VHS pequenininho, normal, do tamanho normal. VHS, você tinha a fita que você podia gravar em modo EP, era 6 horas. 6 horas, era o máximo que chegava. Filme, né, era sempre em modo SP, né, filme de locador e tal. Então, filmes como Senhor dos Anéis, sempre são duas fitas. Agora uma fita vai comportar. É, a fita infinita. Essa é a porrita que saía. E que porque levava até música. Ele levava tudo e não precisava botar em aparelho nenhum. Você colocava ele, que no sonho tava no chão. Tava no chão, que é inclusive, eu não sei o que aconteceu, que eu estiquei meu... Eu tava sentado no sofá e aí estiquei meu pé e acabei encostando. E aí o negócio, apertei o botão, aí apagou... Apagou tudo que eu gostava. Ah, apagou tudo e acorda. Mas isso é típico de VHS mesmo. Essas coisas de fita, essas coisas de perder tudo. Tu não sei o que a porra deu no chão. Já no Blu-ray, sonhando com VHS. É, vou te contar, realmente. É, bom, o próximo é meu, eu trabalho com uma criatura, sabe? É isso, um monstro cheio de tentáculos lá, numa coisa meio Lovecraft. É, mas aí eu tento escapar e ele me captura e diz que eu ainda não cumpri minha parte no trato. Então, tem que trabalhar mais um pouco. É, só que aí no sonho tem mais um detalhe, que no sonho eu sou um homem, né? Eu sou um soldado. Isso aí. Esse aqui é um sonho legal que mostra toda a fé do Mark, né? O Mark é um homem de fé, vocês não sabem. Vocês não sabem, mas ele é um homem de fé. Então, no sonho, tem uma criança lá perturbando o Mark e não quer ir embora. Ela não quer ir embora de jeito nenhum. É, mas aí o Mark vai e pensa: por Jasper e todos os heróis, vão vencer! Pô, mas isso aí é tipo pesadelo mesmo. Que tipo, era uma criança encapetada, então, mesmo. Não é um sonho. Tava me perturbando. E aí eu começava a rissar. E falava isso mesmo com os astros. A igreja dos astros. Eu acho que essa é a mensagem. Ele está aí falando de falta de grana, o negócio é montar uma igreja do Jasper. Eu acordei. Sabe que é a Bíblia Galáctica, pô. Eu acordei nessa emoção aí e até fiquei me perguntando se eu tinha gritado. Mas aí eu vi que não vinha nada do quarto de vocês e tal. Aí eu... Não, você teria ouvido a gente rindo se eu tivesse ouvido você gritar pro Jasper em todos os momentos. Pô, Jasper! Agora tudo que eu vou fazer, pô. Tem Jasper. É, isso é da Célia, né? Que a Célia é professora, né? Então, né, tá sonhando com a reunião da escola, né? Claro. E aí, na reunião da escola, ia rolar um evento, né? Tinha que discutir aí os convidados para um evento, né? E aí, queriam chamar o sonho, né? O sonho dos perpétuos do New Carmo para participar lá do evento da escola. Não, a gente vai chamar, não, é? Tem que chamar as pessoas, tudo comentando e tudo. E aí alguns eram contra, né? Sim. E tal, porque a morte podia vir junto. É, exatamente. Sonho, né? Eles queriam um sonho, mas não queria que a morte viesse junto. Aí, né, eu anotei aqui que um dos professores falou, né? Vocês querem chamar mesmo esse pessoal do New Carmo? esse sonho com aquele cabelo esquisito? E aí a Célia defendia, né, dizendo que, mas que também se ia chamar o sonho, tinha que chamar todos os perpétuos. Tinha que chamar todos os perpétuos. Tinha que chamar a família toda. Não, né? É uma gafe, né? Mas só que eles estavam preocupados mais é com a vinda da morte. Mas eu não sei porque a morte que é mais simpática. A morte que dá a alegria da festa, pô, vai. Ao menos jogar desespero. Aí eu quero ver. Esse aqui não tem assim, uma relação com cultura pop, mas eu achei que era muito divertido para deixar passar. Então, eu e a Sally e o nosso pai, né, estamos em uma reunião, uma espécie de reunião comunitária, né, com políticos e tal. Vocês são importantes, sim, claro. É, não, mas é tipo assim, reunião com a comunidade e tal, sabe? Tá, vereador. É, eu não sei que cargo era o político, né, nem não tenho ideia de quem seja, mas só sei que, né, no sonho, eu sei que o cara é safão, um tremendo safado. Então toda vez que ele tá explicando alguma coisa, eu fico ironizando. E aí ele pode me ouvir. chega lá, fica lá com a Sally, o que é realista isso, né? Ficar do lado da Sally falando merda, isso aí é normal. É, aí ele fala uma coisa, aí eu cito alguma mutreta passada, então, alguma coisa assim. Aí, a ponto do cara se irritar, me ameaçar, me expulsar. É, só que aí, em algum momento, né, só que aí era uma reunião comunitária, mas não sei porque eu tava numa espécie de círculo, não mais de nenhum, mas enfim. E aí, em algum momento, é a Sally que fala alguma coisa ali, quando ele diz. E aí o cara já perdeu a paciência e dá assim, um soco no braço dela, agrediu a Sally. Aí todo mundo se revolta, que história é essa, agressão, o povo se revolta, é, meu pai fica bravo, fica partir pra cima. E aí eu falo pro meu pai, não, peraí, pai, depois eu vou mandar te prender e tal. Só que aí eu mesmo viro pro político, né, e falo pra ele, qual foi, gordão? Eu mando o meu pai se acalmar pra não ir preso e eu mesmo quero te chamar pra porrada. Aí tem outro aqui com política também, que é da série esse. Esse já não é um político anônimo, né? Assim, coisa. É o próprio Lula. O Lula tá aqui em casa falando do futuro do país. Vamos lá falando de educação. Vamos fazer aqui. Tá dizendo que os sonhos. Já é muito importante. Já é importante, né? Só que aí a série começa a reclamar das concessões aí que o governo do Lula faz. É o que é, né? Faz umas concessões aí. Né? E começa a cobrar melhorias aí pra educação, saúde e tal. Aí o Lula tenta explicar, né? Dizendo que essas coisas são, né, são necessárias, né? Porque, né, pra governar, e aí as coisas precisam ser feitas devagar, só que aí a série tá meio, né, irritada, já sai xingando. As coisas precisam ser devagar, companheiro. Começa aí, eu acho que eu falei alguma coisa mesmo assim, tipo, não começa com esse negócio, não, foda-se, não dá se fuder, porque fica só esse negócio de calma, não dá certo, não, acho que... Ah, puta que pariu, aí sai andando, que eu ia, porque geralmente eu viro e saio assim. É, isso também não tem relação com a... cultura pop, mas, né, mostra como o meu subconsciente enxerga o Mark. Então, assim, no sonho, eu e o Mark estão voltando do cinema e tal. E aí, a gente tá ali na entrada da rua, né, quando a gente olha mais à frente ali, num quase tem um carro parado e tem uns dois caras, assim, começando, e aí a gente vê que um dos caras tá armado. Aí a gente, ih, fudeu, vamos correr. Que vai, os caras tão brigando. Eu não sei se é um assalto, se é alguma briga, alguma coisa assim. Né? Só sei que a gente olha e fudeu. Vamos correr. Aí. Se fosse na festa de um pistol, seria briga de peixe. Aí, uma assim... vez eu tava na festa de um pistol, o cara puxou a peixeira. Não dá nem pra dizer que é estereótipo, porque isso realmente aconteceu. Cara, o cara puxou a peixeira e você já. Todo domingo tem algum horário. Isso aí, na verdade, deve ser teatro. Já deve ser combinado a parte da atração do negócio. Você vai lá, você tem que ver uma briga de peixinho. Só já fica esperando a hora. Aí, mas aí no caso não foi, não. O cara tava armado, né? E eu, a gente viu a arma e tal. E aí, pô, começou a correr pra amassar, né? E aí, só que aí eu me virei assim pra trás pra ver se o cara tinha notado a gente, mas quando eu virei pra olhar pra frente de novo, o Max já tinha sumido. Correu pra caralho. Se é por falta de adeus. Ah, isso é bem mesmo, você ficou lá parado, os caras me dando porra. Não pensa, poxa. Aí eu saí correndo e tal. E você vê, cara, pô, vai ter caçador de papel, você vai ficar mal. Aí eu comecei a correr e tal. E aí nisso eu ouvi os tiros já, né? E aí tinha uma casa ali com o pessoal na porta que também foi olhar, não sei o que. Aí eu entrei e tal na casa, e aí quando eu entro lá na casa, o Mark já tá lá dentro. É isso aqui, pô, Se você encontrou um lugar seguro, rapidão. Eu encontrei muito antes de você um lugar seguro. É isso. Pô, mas, é, mas esse negócio do povo me olhando pra trás é fiel à realidade. É, isso é realmente. É, e eu entrei e o pessoal continuou lá, tá dando tiro. O pessoal lá parado. Só sai para a direção contrária, eles vêm sempre pro lugar. Você tá fugindo e eles estão indo. Bom, o próximo é do Mark, né? E o Mark e o Dré saíram na porrada com um cara no fliperama. No fliperama, voltou nos anos 90, né? Aí, né, o cara acaba ficando desacordado, né, porque dois porrando ele, né, e aí os dois, e aí o Mark e o Dré começam a debater aí, né, porque vai dar ruim se chamar a polícia, mas, né, mas por outro lado foi o cara que começou, né, mas ele estava no maior número, aí começa o debate, pô, chama a polícia ou não chama? Bom, agora começa os longa-metragem, né, os mais... Os mais longos. Esse aqui eu nem lembro. É, um da Sally aqui, né? É, a Sally tá com três pessoas que querem abrir o cubo do Eraser. A caixa lá dos Cenobitas. Então, eles viajam de carro sobre o mar. Oh. Por quê? Eu não sei. É, isso é possível só porque o mar tá assoreado, né? Cheio de destroços. Eles estão... Aí nisso, né, tinha um cara, né, que segundo a série, eu anotei aqui, tava com uma camisa igual ao nosso pai, não era nosso pai, não tava com camisa igual. E uma mulher vestida, e a mulher vestida com mini saia top de oncinha. Ah, esse eu me lembro. Que pesadelo. Bom, aí né, você vem pra casa, né? Que aqui em casa, eu acho, né? Em casa. Sim, você foi em casa. Aí tá todo mundo lá, os estranhos resolvem abrir o cubo, mas na verdade tem um plot twist, né? Porque é a Razer com Jaspion, porque o cubo, na verdade, é a Bíblia Galáctica do Jaspion, aquela pedra toda que o Edinho fica segurando lá e tal. Aí, né, a série que já viu os filmes do Hellraiser, né, sabe o que, que vai acontecer, tenta fugir. Mas ao chegar à porta, os cenobitas já estão chegando, né, as paredes estão se abrindo, aquela coisa toda, né. Entrando na porta, né. Aí a série volta correndo, gritando pra todo mundo fugir. Poxa. Foge, cambada! Aí... Né? Só que aí ela cai paralisada, cai igual um gatinho que segurou pelo cangote, né? Aí nisso os caras já sumiram, a mulher, né, do top de oncinha disse que quer virar cenobita e eles jogam ela num rio, que rio, não sei. Eles estavam dentro de casa. Mas essas coisas, não existe barreira para isso. Faltou isso na sequência da Zero Razor, uma cenobita com top de um cis. Próximo é meu. Esse é como se eu estivesse dentro de um filme, só que eu sou a personagem no filme, não sou eu. Bom, eu só sei que sou filha da Meryl Streep, do personagem da Meryl Streep, né? E a gente vai no casamento da minha irmã, que não é a Sally, eu não sei quem é, tá? Não sei quem é. Mas aí a questão é que trata-se de um casamento diferente, né? Ele segue, na verdade, como uma procissão até o lugar onde vai ocorrer a cerimônia, né? Aí já começa com a saída do prédio que a gente tá, que, assim, no andar, não tem escada, não tem elevador, não tem nada. Caramba! Aí pra me descer, eu vou ter uns negócios assim que... Pô, parece decoração de Natal, sabe? Uns presentes gigantes, umas coisas assim. Eu vou descendo pelo negócio assim, escalando e tal, pra conseguir descer. E aí, quando a gente chega lá na parte de baixo, né? É a tal procissão. Só que, na verdade, não é uma procissão. Parece mais uma rave, porque tá cheio de lama, tem gente se pegando, tem banheiro químico. Essa rave tá muito esquisita. E aí a gente começa a andar pra caramba, tá cheio de gente. E aí eu fico reclamando na... Porra, por que ela fez essa merda? Que ela não fez a merda de um casamento normal com a bunda sentada no banco da igreja, porra. Andando pra caralho. E o tempo todo a Meryl Streep andando comigo, que é a minha mãe. Né? Um casamento itinerante, é isso. Mas isso aqui é só o que eu me lembro, né? Mas no sonho a gente andava pra caralho e acontecia outras coisas no durante a rave, os negócios, suar as pessoas, suar a pessoa, acontecia mais coisas, mas eu não lembro. É, a próxima é da Sally, né? A Sally sonhou que eu e ela, né? A gente tá seguindo o Batman de carro. O Batman, ele tá pulando ali pelos prédios, né? A gente tá de carro seguindo, né? Mas em determinado momento, né? A Sally segue sozinha. Não lembra por que eu fui. Ah, desacoplou. Você foi, Ah, eu não sei onde você foi. Não sei se a gente se separou. Ah, desacoplou pra um carro menor. Eu acho que a gente se separou. E aí eu desacoprei e saí com um carrinho. Atrás. Então, peraí. Tá, aí a Sally chega numa casa que tá cheia de gente, principalmente crianças, todas loirinhas. E o Batman tá lá. Aparentemente ele tá investigando o tráfico humano. Parece um negócio desse. Parece um negócio de tráfico, de coisa. Só que ela acha que não é uma branca. Aí a Sally segue o Batman até o beco. E aí ele tá sem máscara. É porque quando ele vira lá, já não é, já tá com uma, já não tá mais com carro, com a roupa do Batman, já tá com a roupa. É, mas aí ele manda você desistir. Isso. E ele é o Idris Elba. Exatamente. Ui, ui, ui. É, ao perceber que os criminosos se aproximam, a Sally foge. Ah, me manda eu. Aí já em casa, o Batman seguiu ela. E aí, eu já tô junto também, né? E aí ele diz pra gente desistir, porque é perigoso pra disparar. A gente tá querendo ser as Batgirl. Tá querendo ser as Batgirl, né? É, ainda mais depois de ver que era o Idris Elba. Lógico, é sempre. Aí fica correndo atrás. Aí ele fala que é perigoso, a Sally promete parar, mas dá uma piscadela pra mim. Eu nem sei piscar. Mentira, que ela só vai piscar de olho só, essa menina. Vou piscar dos dois. Pô. E aí, mas aí muda, né? O Batman não é mais o Idris Elba, agora já é o Dominic West. Né? É. Mostrando, né, que a série tava assistindo muito The Wire. Eu tava prestando muita atenção no Dominic West. Assim, novamente, né? Que se você ver também o último programa, ela já foi casada. Sim, já fui casada com ele, meu ex. É, o próximo é um sonho de horror, né? É um sonho terrível. Um sonho de terror que eu tive. Assustador. É, a gente tá, acho que nós quatro aí, tá? Os quatro irmãos dessa vez, né? A gente tá numa espécie de sala de aula lá, só que tem poucas mesas, poucas cadeiras e tal, e uma TVzinha pequenininha lá passando um filme de terror. Algo sobre uma velha bizarra. Eu sou muito com velha bizarra. Tenho medo de velha. Uma velha bizarra e uma mulher que é muito alta e não carrega, não é a Sally, mas é mais alta. Sabe, bizarramente alta, né? Isso, um pouco fora do padrão humano, né? É, e que anda com um cutelo matando gente. O filme era isso. Só que aí, de repente, né, a velha do filme entra na sala. E aí eu vi e digo, caraca, a velha do filme. Eu só tenho isso a dizer. E aí a velha começa a me puxar e a... E aí eu bato nela com aquela almofadinha de pescoço, sabe, de viagem, travesseirinho de viagem. Eu já começo a bater na pele. Eu acho que isso vai resolver. Pra soltar e tal. Tem que usar uma cadeira, igual a avô do especialista. É, vai bater com a almofada, poxa. Só que aí a gente consegue empurrar a velha pra fora da sala e tal. E aí, aparentemente, isso aqui realmente mostra uma coisa que devia acontecer, porque aparentemente a gente tá numa instituição psiquiátrica. Ah, faz explicado, que faz sentido, eu pensei, né? Que era uma escola, mas... Aí alguém, que eu não sei quem é, diz que foi inspirado, que o filme foi inspirado nas duas internas dali, né? Mas diz que, né, sabe como são os filmes, né? Nem tudo é verdade. E daí conta a história delas, só que infelizmente eu não lembro com o que era, né? E aí nesse momento entra a mulher grandona, né? Do cutelo, né? Só que na verdade é o adolescente, né? Só que muito alta. E fala, ela meio que fala como criança, né, de um jeito meio infantil, só que eu não lembro direito o que a gente falou, né, aí ela fica perambulando pela sala, só que ela tá com o cutelo, fica andando pela sala lá, arrastando, não faz nada não, mas fica lá arrastando o cutelo. E foi isso. Mas o ponto é esse, a gente tava finalmente em uma instituição psiquiátrica. É, no próximo, né, é o sonho da Sally, né? A Sally tá construindo a casa própria, né? Assim, as pessoas, né? A casa tá lá no tijolo, ela pedreira. Uhum. Você sabe construir uma casa? Oh! Você sabe levantar? Sabe levantar a coluna? Levantar a parede? Levantar a coluna, com certeza. E aí, nisso, né, o Samuel Jackson passa... Exatamente. No ponto de ônibus e pergunta se já tá terminando a casa. Só que ele tá vestido como senhor pobrinho. É, ele veste mesmo. Eu tava vestido como um senhorzinho assim mesmo. Uma brusa, roupinha, se eu não me engano, até uma casaquinha xadrez de velhinho mesmo. Calça jeans, aí normal, né? Bem, né? Pobrinho. E aí nisso eu, né, Dri, vou chamar ela. Porque a privada tá entupida. É. Difícil, né? Difícil. Já tinha, mas já tinha privada. Ela coisa. Claro, primeira coisa que você... Botou a privada, já entupira, né? Porra. E aí, quando ela chega lá, né, tá entupida. Privada tá entupida. E aparentemente alguém comeu cebola demais, porque tinha várias rodelas de cebola. É, o mais interessante foi isso mesmo, eu pensei que veio na minha cabeça mesmo, tem alguém comendo cebola demais, tá fazendo um tempinho. E aí nesse momento entra a Selma Bré pedindo pra pegar alguma coisa pra ela. Né? É, só que ela tá vestida assim com roupa de festa e tá obesa. Tá gorda, até um vestido, sei lá, não sei se era rosa ou vermelho, aquelas. E aí ela tava sendo até aquele. Na TV Pirata, né? Que eles viram aquela roupa de gordo. Ela tava aparecendo assim. Esse aqui parece que foi gerado pelo chat. Não faz sentido, não. E aí, fala, já que a gente tá falando isso é aleatório, vou até pular pra outro que eu falei aqui, porque vai na mesma vibe, né? Que é bem aleatório também. Que foi o sonho que eu tava assim, em casa, assim, na cozinha, tomando café com a Carissa Vieira, que tem um canal no YouTube. E um cara que eu não sei quem era, mas talvez você pode, mas não dá pra ver. E aí a Carissa, ela tá falando das celebridades que compram seguidores nas redes sociais. Aí ela começa... E é engraçado, porque eu já assisti alguns vídeos do canal dela, mas assim, eu não acompanho a rede social dela, então não tenho a mínima ideia, assim, de que artista que ela gosta, qualquer coisa do tipo, né? Mas aí ela começa a falar... Vários nomes que eu não lembro, né, de artistas que compram seguidores nas redes sociais. E aí um deles é o Drácula. E aí é por isso que eu acho que, apesar de não ser pai, era pai. Porque aí o cara, ele começa a defender o Drácula. Dizendo que, pô, como é coisa antiga, ele precisa comprar seguidor, porque o jovem não se interessa tanto e tal. Jovem... Coitado do Drácula. Coitado do Drácula. Triste, né? E aí, quando ela vai falando, vai tipo aparecendo como se eu estivesse vendo numa tela, né? Porque começa a aparecer fotinho, assim, tipo print do perfil, né? Aí, inclusive, eu acho que era do Christopher Lee que tava foto no perfil, né? Do Drácula. Mas aí ela continua falando, né? E aí ela fala que a Madonna também comprou seguidores. E ela tá bem, né, decepcionada, né? Porque, pô, a Madonna, não sei o quê, comprou seguidores, não sei o quê. Aí eu tento argumentar, né? Que depois, não, a Madonna é a equipe da Madonna. A passada de pano já vem, né? Mas ela tá muito desapontada. Aí eu falo, né, que, pô, mas é foda mesmo, né? Porque, pô, por tudo que a Madonna representa, que o negócio que eu prossegui. Aí eu acordei. Drácula. Drácula. Drácula. Como ele é antigão, ainda bem que ele sabe mexer nessas coisas. O Drácula existe como seguidor. É vegetal. Ele tá mordendo o pescoço, tá lá, porque ele comprou o seguidor. Ele tá no Instagram. Ele posta lá os stories dele mordendo os pescoços, tá? Bom, próximo é do Mark, né? Que é quando o Mark sonhou que ele é o Fire do Inspector. Então, né, ele e o Drek, eu não sei se era o Bike ou o Hiker, saem de carro. A série também tava. Não, mas no sonho aqui você tinha me falado que você pegava ela depois, na saída. Ah, é? Ah, é. E aí, a nossa mãe, que devia ser o equivalente ao chefe Massa, que tava lá fechando o portão e tal, mas você sai pela, percorrendo a rua aqui mesmo, de casa, né, e tal. Que, só que a rua, né, tá abarrotada de carros, né? O Mark dirige um carro enorme que acaba arrancando o retrovisor de outro veículo. Só que aí do outro carro sai quem? Sai o Stallone. Eu não sabia dirigir um carro. Falei no sonho, sabia dirigir. Todo desequilibrado. Aí eu falo que exatamente eu bato no carro do Stallone. Aí, né, você diz que vai pagar pelos danos, fica ali com medo do Stallone. Né? Mas o Stallone até fica de boa e tal, né? Não. Mas aí, né, tudo bem, ele aceita de boa, né? Vocês prosseguem e aí encontram a Sally, que eu não sei se a Sally é o Hype ou o Biker, porque o Mark não reparou como eles movimentavam as mãos, né? Pra saber. E aí eles começam a perseguir um criminoso, né? E aí o criminoso, né, tá assim num lugar tipo as barcas, né? Pra quem é aqui de Niterói e tal, mas é um lugar assim com bastante gente, né? E aí o Mark pega com o carro no meio da multidão mesmo. Sabe como se fosse uma plataforma de metrô, de barco e tal? Aí a Sally questiona se eles conseguirão alcançar o criminoso, mas o Mark tranquiliza, o roteiro vai ajudar. Estamos atrás de criminoso, investigando assim, e eu no berço do carro, e aí guiando o carro, passando ali, né, as pessoas que tem que sair correndo. Sai na frente, não pode chegar pro Mark e gritar, atropela, passa por cima, que ele vai passar mesmo. E aí eu dirijo o carro mesmo, assim, olhando de um lado pro outro, assim, procurando o criminoso. Pô, o espectro decaiu muito. Assim. Tô nem investigando. Tô investigando, passando com o carro, sendo as pessoas, tipo... E o carro, ela, tipo, aqueles carros bem grandão mesmo, sei lá, Land Rover, coisa assim. Bom, aí o próximo é meu, né? Aí no sonho eu tô conversando com alguém, não sei quem é, mas eu tô dizendo que eu sonho em camadas, que eu sonho um sonho dentro do outro. E aí na cena seguinte, né, do sonho, eu tô com a Célia, assim, na cozinha, eu olho para uma janela e vejo uma nuvem. Só que a nuvem ela tem um formato assim que parece um soldado francês, sabe? Que eu só acho que ele foi igual Napoleão. Aí eu olho para a nuvem e acho que parece um soldado francês, né? E aí quando eu olho para a porta, assim, vem da varanda, vem o soldado com a roupinha lá e tal, né? E aí no sonho eu sei que é o mesmo soldado da nuvem. A nuvem virou. Gente, é isso, gente. Eu não uso drogas. É, só que ele veste assim, uma versão vermelha, né, do uniforme e tal. É, e aí, de repente, né, quando eu olho pra baixo, eu tô com um vestidão de época também. A Sally também tá com roupas de época, só que ela tá vestindo roupas masculinas, porque a Sally é diferentona. Nossa, não, minha mãe, realmente. E aí ela e o soldado começam assim a brincar de capa-espada com floretes e tudo, né? A Sally consegue tirar o florete do soldado, mas ele puxa um punhal e aí eu digo que tá envenenado. Só que... não sei porquê, porque parece ser só uma disputa amistosa, mas enfim. Aí a Sally corre e o soldado diz que pra mim dar um recado pra Dona Conceição. Aí eu rio e grito, putz, é seu nome aqui, a Dona Conceição. Oh, Dona Conceição, caraca. Aí eu e o soldado entramos na casa, que é uma casa antiga, né? Aquelas casas com chão de madeira, aquelas estantes enormes, né? Cheias de livros e tal. Só que à medida que a gente vai entrando, as coisas em volta começam a mudar e transformar em coisas modernas. Aí começa a um rádio tocando uma música, que inclusive eu acho que isso é eu mesmo absorvendo os sons ambientes, né? Porque aqui perto de casa tem uma pessoa que fica escutando MPB o dia inteiro, a noite inteira e tal. E aí eu acho que era, eu não lembro direito qual música que era, mas era alguma música de MPB, né? Dessas que a pessoa vive ouvindo. É, mas aí no som era um rádio. E aí na minha frente o cara também começa a mudar, né? A roupa de época vira um terno e tal. E aí quando eu puxo ele pelo ombro, ele se vira, é o Aaron Eckhart, o ator. Porque eu não sei pra onde ele anda, eu nem sei porque que eu sonhei. Tem um pouco eu nem vejo. Dona Conceição. E é isso, e a Célia era a Dona Conceição. Mas o que eu sempre rio dos meus sonhos é realmente quando o meu próprio sonho parece ter consciência que é sonho, que aí me parece, pô, putz, seu nome aqui é Dona Conceição. Dona Conceição, putz, envelheci 50 anos. É, o próximo é do Mark, né? Porque o Mark, ele se adiantou, né? A gente tá ainda esperando aí o filme do Jaspion, do Sato, né? Mas o Mark, ele já sonhou com o filme do Metal. Ah, ele foi adiante mesmo. Ah, porque, né, você sabe, tudo que faz sucesso, os caras buscando coisa parecida pra fazer filme. Por exemplo, saiu notícia aí que depois do filme da Barbie vai ter o filme do Ken. É. Aí, obviamente, o filme dos Astros saindo fazendo sucesso, o Sato não vai parar nisso. Vai vir o filme do Jiraiya, o filme do Giban, aí vai chegar no nível que ele vai fazer até o filme do Metal. O filme do Metal. Aí, no filme, né, o Metal dele tá lutando numa universidade contra uma vilã lá, típica de Tokusatsu, né, que é uma androide, que é um androide. E aí uma cabeça flutuante, são os inimigos. Uma vilã, né, fantasiada, um androide e uma cabeça flutuante. E o androide que é uma cabeça flutuante. Então, quando ele luta, né, ele chega lá no elevador da instituição, não sei se era o Erge, o Uff, não sei. É, e aí surge a Alessandra Negrini. A Alessandra Negrini. Mas não como um personagem, a Alessandra Negrini fazendo o papel dela mesma. E aí devia ser íntima do Metal, né? Porque o Metal vira e fala, Alê Negrini! E aí a gente pediu, né, pro ChatGPT escrever aí o roteiro do filme do Metal, né? Sim, não podemos perder essa. Né, provavelmente, né, Satos fazendo grandes sucessos assim, quando for fazer o filme do Metal, o Satos já está podendo escalar assim, de forma olímpica fazer o filme. Então, poxa, um filme aí onde o Metal deve ter uma amizade com a Alessandra Negrini seria fantástico. Sim, aí o que o ChatGPT fez, né? O título do filme, Metalda e o Guerreiro Cibernético. Abertura, né? O filme começa com cenas de ação mostrando o Metalda lutando contra a tropa cibernética em vários cenários diferentes. Não entendi isso. Ela fica mudando. É meu sonho agora ficar mudando assim. Ah, tô com saco. Tô com saco mudando o cenário. Uma hora o cara tá lutando no centro da cidade, outra hora tá lá na pedreira, tá em cima lá da ponte. Aliás, no terceiro episódio do Metalda, quando ele enfrenta o Ben Kay, é bem assim, né? Ele começa na floresta, depois tá lá numa construção. Aí, a primeira cena, né, um dia tranquilo, né, Metalda tá caminhando pela universidade. Quando houve um barulho no elevador. Ao entrar, agora, eles... O que o Metalda tá fazendo na universidade? Sei lá, tá vendo na universidade. Tem algum curso. Não, mas ele tá fazendo algum curso, tá assistindo alguma aula. Ao entrar, né, então ele ouve um barulho no elevador, ao entrar ele se depara com um guerreiro cibernético. O que que o guerreiro cibernético tá fazendo no elevador de uma universidade? Ele tá ali para roubar um dispositivo de última geração que está sendo desenvolvido pelos cientistas da universidade. É uma universidade importante, então. Então Metalda e o guerreiro cibernético começam a lutar dentro do elevador com golpes rápidos e precisos. A luta... Pô, imagina dentro do elevador o metal do guerreiro cibernético. Tá destruindo o elevador. O elevador estava caindo até já. Aí a luta se intensifica e eles acabam destruindo parte do elevador. Claro, né? Pô. Aí enquanto isso, a Alessandra Negrini, ela tá no andar de cima, ensaiando para uma peça de teatro que será apresentada na universidade. Talvez seja a UERJ mesmo, vai ser lá no Teatro da UERJ. Teatro da UERJ. Ela tá lá no... Na UERJ do Maracanã, isso. Ela ouve o barulho da luta e desce para ver o que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? É óbvio, porque não tem mais nada, não tem segurança, tem nada. Só tem a Alessandra Negrini, o Metalda e o Guerreiro Cibernético. Então, quando ela chega no elevador, Metalda e o Guerreiro Cibernético continuam lutando. A Alessandra, ela fica chocada ao ver a intensidade da batalha. Aí, caraca, estão se empurrando mesmo, hein? Mas decide ajudar o Metal. Quando percebe que ele está perdendo a luta. Pô, o Metalda é um coitado mesmo, né, cara? Apoia pra caramba que vai precisar até da ajuda da Alessandra. Então a Alessandra usa sua inteligência e habilidades para ajudar o Metalda. E habilidades? A vencer o guerreiro cibernético. Que habilidades que a Alessandra Negrini vai usar para vencer? Ela interpreta. Ela interpreta pro guerreiro cibernético distraído. Ela vai tentar fazer igual as heroínas de Super Sentai, a Diana fazendo da piscada. O vilão, né? De repente o vilão é bobão e caramba. E aí, exatamente, né? Com as habilidades da Alessandra Negrini, né? O Metalda consegue destruir o inimigo e salvar o dispositivo. O Metalda agradece a ajuda da Alessandra e a convida no café. O café que ele não pode tomar. Tem nem boca, pô. Ele vai ficar vendo ela tomar o café. Calma. É doce assim também. Primeiro, impossível pro Metalda tomar esse café, porque, né, na concepção original do seriado, ele é um androide. Então ele não se alimenta. E mesmo que ele pudesse se alimentar com assim, a fantasia não permite isso, porque ele não a boquinha dele é colada. Ele ia virar uma xícara e cai tudo no colo. A boquinha colada, pô, vai tomar café como? Vai cair tudo no colo. Não, e aí o filme é ótimo. Tem uma sátira de Se eu sentar, é até tenho vontade de ver, vou procurar só assistir, que tem exatamente. Aparece num daqueles gifs de Tokusatsu no Twitter, né? Que é o personagem do bebê, o corretor, né? Até, pô, isso até tem várias coisas desse tipo. No Changeman tem o episódio da flauta do gato Wallet, né? Que tá todo mundo pegando, tentando tocar, né? Aí o Buba pega, aí quando ele aproxima da boca, ele fala, cara, o que é isso? Ele lembra, ele não tem boca, se bem que eu não devia nem falar. Nessa hora eu não devia nem falar nada. Aí, quer dizer, como é que o Metaldo vai tomar um café? Vai tomar um café, vai ferrar tudo nesse cu. É, aí os dois, né, eles começam a conversar sobre suas vidas e interesses. Que chato, uma briga no elevador. É, a Alessandra nem fala, minha peça, tô fazendo o que aí? Minha vida de combate com a tropa mecanola, da floresta é complicada, mas... E aí revela, né, que a Alessandra revela que é uma grande fã do metal, né, ela devia assistir a série, sabe? Ela conta pra ele. Só que aí quando o Metaldo está prestes a ir embora, um novo inimigo aparece e começa a atacar a universidade. Essa universidade? Essa universidade. Aí Metaldo e Alessandro Negrin se unem novamente para lutar contra o novo inimigo e salvar a universidade. Agora ele está até se transformando. Aí com a ajuda da Alessandro, Metaldo consegue derrotar o inimigo e salvar a universidade. Ele agradece a ajuda da Sandra e convida-os para juntar sua equipe de aeronáutica. O filme termina com a Alessandra aceitando o convite e partindo para a próxima missão. Ai, viu? O Metaldo tem uma iniciativa vingadora. É. Eu nem imagino quais são os outros. Quem vai chamar quem? Pô, o Metaldo só lutava junto com qualquer motoqueiro. Mas sensacional, cara. Esse nome Negrini aí, tremendo heroína, né? Da XPT, parabéns. Eu achava que meu coração ia disparar hoje. Fazia tempo que eu ficava assim, nervosa. Próximo é da Sally, né? Bom, aí tá todo mundo em casa, né? E aí, né, o Mark é muito brincalhão, né? Brincalhão é uma versa. Aí... O que que o Bark faz, né? Ele coloca o nosso gato Ludwig na panela de pressão que tinha dobradinho e feijão fervendo, né? Mas aí tudo bem, o gato estava até se divertindo, né? O único problema, né, que a série achou, né, coisa que tinha ter que pegar o Ludwig e dar banho no Ludwig porque, né, se sujou de comida e tal. Não é nenhum problema o gato na panela de fervendo e fora que quem é que vai comer essa dobradinha agora? E como ele come, eu não sei, não posso. Agora como é que a gente ninguém vai comer essa dobradinha, pô? Um panelão enorme esse panelão. Daí a Sally vai no quintal, né? Nossa mãe e tia estão separando roupas no varal, mas aparentemente nossa tia está roubando algumas roupas. Pega mais pra ela. Mas aí nossa mãe diz que depois ela pega de volta. Tudo bem, depois ela. Aí o Mark chama a Sally, né? Porque tem alguém procurando por ela. E aí trata-se da Ana Paki com uma criança lá no coma. A Sally não reconhece, né, quem é, não sabe quem é e pergunta quem é. O Mark também não sabe direito quem é, mas diz que acha que é uma tal de Suki. Na minha cabeça, no sonho, eu pensei que assim que devia ser uma ex-aluna que ia falar alguma coisa. No entanto, né, quando a Sally vai se dirigir a ela, tudo começa a mudar, né, e aí ela já tá assim num corredor, tipo o corredor da Enterprise, com várias pessoas uniformizadas, incluindo alienígenas. Vai passando povo. E aí, em uma porta está parado lá o Kevin Spacey. E aí a Sally te fala pra ele, pô, finalmente vai ser julgado. A Sally diz pra ele. E aí ele pergunta se pode apertar a mão dela. Eu fico ainda olhando pra ele um tempinho, mas aí eu vou e... Ah, diz que sim, mas com desdém. Pensando que não ia mudar nada mesmo. Tá fudido mesmo, é isso. Bom, aí ela começa a conversar com um velho que parece seu chefe por ali, que cumprimenta as demais pessoas no recinto, inclusive aperta a mão de um alienígena em forma de gosma. Não sei que mão ela aperta, mas... E aí ela deixa um local, né, que agora já parece mais um shopping center, só que aí a Sally, né, ela tá meio apertada. É, nessa hora. Deu pra frente no banheiro. Ah, vai procurar por um banheiro. Uma menina diz que a levaria até o banheiro, né. Uma menina diz que a leva até lá. Mas só se ela não olhar no espelho, não pode olhar no espelho. O banheiro é imundo, cheio de correntes, isso aí é uma mistura com o Dual Razor, né? As correntes. É, eu lembro que eu até fiquei com medinho quando ela disse que não era pra olhar pro espelho, né? Eu já fiquei assim, ih, mas eu tenho que ir no banheiro. Aí eu fui, né? Né? A questão tá apertada. Ela aí não quis dar uma de Dudu Camargo, e aí preferia ir no banheiro, né? E aí a Sally vai lá, né? Na verdade, ela vai lavar a mão e aí faz a baixadinha, né? Pra colocar no espelho, né? E tá. Só que quando ela tá saindo, né? Aí cria coragem, né? Ela decide que é uma grande besteira e quer olhar no espelho. E aí ela faz. E o que ela vê? O que a Sally vê? Ela vê um espelho ali exibindo um episódio de Perdidos no Espaço. Por quê? Eu tava com medo de agora ver. Por quê? Não. Sabe, sei lá. Agora chegamos ao último. Ao último sonho. Que também é da série, que eu deixar pro final, né? Porque isso aqui é sensacional. Né? É, a série, né? Nós três, né? A série, Mark e Bri, estão em uma sala de conferência assistindo a algo, né? Outras pessoas também estão lá, nossa, aparentemente. É um vídeo que faz parte de algum teste ou dinâmica lá de uma seleção de emprego. Sim. E o que que acontece, né? É, o Michael Scott é o instrutor. Gente, ele tá concorrendo lá pra trabalhar lá na The Office, né? Eu nem sei o que que tava passando no vídeo. Só que aí, né, na sala, de repente um casal começa a discutir a relação... Né, no meio lá da reunião, né? E aí as outras pessoas começam a reclamar, né? Mas aí o Casimiro... Meu Deus, tudo no mesmo sonho. Mas aí o Casimiro intervém, né? E pede pra todo mundo se acalmar. A série fica puta e diz que ali não há lugar pra isso, pra ficar discutindo a relação. Então ela e o Casimiro começam a brigar. E ela o xinga. É que aí ele fala assim, não, gente, mas que isso? Deixa eles, a gente não tem que se meter. Aí eu fico, ah, que foda. Eu não quero saber, não, eu quero assistir o negócio, fica falando aí. Pô, você viu com o Casimiro? Casimiro parece. Aí o Michael Scott interrompe, né? E diz que os testes vão, na verdade, vai definir quem vai ser demitido. Não era uma seleção de emprego, a gente já trabalhava lá. E o casal que tava brigando. O casal que nós três, discutindo. Na verdade, né? Que a gente tava. Não é Luzinha a Pana. Não sei. Não tinha, na verdade, do pessoal, não é? Do coisa, só tinha. É mesmo o Marcos Scott só, porque o resto eram pessoas que eu nunca vi, não, e vocês lá, né? Aí os testes vão definir quem será demitido, né? Aí todos retornam ao escritório e começam a fazer o teste no computador. Alguém diz que acha que o instrutor vai ser mandado embora, que ou seja, o Marcos Scott. Né? Aí o chefe chega, né? A Sally fala que não consegue ver o rosto, né? Uhum, e diz que alguém vai ser mandado pro espaço. Guardem bem essa... E ao fim dos testes, o resultado chega e realmente o Michael Scott é que vai pro espaço. Isso aí eu não lembro direito, mas é realmente, ele ficava fazendo um monte de coisa lá pra atrapalhar o teste da gente, né? Passando no computador, tropeçando na mesa, umas coisas lá. Sim. Que eu não lembro direito. E aí vai definir que então vai ser ele que vai ser mandado pro espaço. Só que é literalmente, Né? Literalmente ele vai ser mandado para o espaço. A Célia é incumbida de jogá-la para fora. Né? Ele vai se agarrando nas coisas e tal, mas ela quer a Fortuna, né? É, mas a Fortuna pega ele pelo colarinho e sai arrastando. E ela abre a porta. Que é de correr. Né? Ele se. É a porta de correr. Ele. E aí ele se pendura na porta, nas correias e tal, mas você consegue bater nas mãos dele e fazer o soltar. E aí ele cai no espaço, era o universo. O escritório estava flutuando, a sala, né, do escritório estava flutuando ali. No... Aí eu ainda olho pela janela, pela porta, e ele está passando lá. Com a mão para cima, assim. Com a boca aberta. Pô, eu queria The Office no espaço. Você quer dizer, então eu imagino que o nosso escritório estava voando no espaço, né? The Office no espaço, então foram esses os nossos sonhos. Convidar alguém, né, um intérprete de sonhos. É, para um programa, talvez na próxima edição vou procurar um... psicólogo, psicanalista. Um psicanalista que analise sonhos para tentar analisar os nossos sonhos. É. Ele faz umas ligações, uns. Esses aqui tem uns muito aleatórios, né? Os sonhos de casa, Samuel Jackson, Selma Bregolinha. Aí. Pô, aí veio o Drácula com rede social, comprando seguidor, sabe? Realmente é muito confuso. E aí esse aqui, Casimiro, Michael Scott, no espaço. Metal de Alessandra Negrini. Mas a Sally na Enterprise iam prender o Kevin Spacey. Realmente, eu não sei, essas ligações que o subconsciente está fazendo. E a igreja do Jaspion? É, orando pra Jaspion. Orando pra Jaspion. Jaspion é fiel. Até aqui o Jaspion ajudou. No, God, please, no! No! No! No! Então é isso. E minha cara, Dri, se as pessoas, né, gostarem desse programa e quiserem ouvir os outros. Então, consciente. Onde elas podem assar esses programas? Bom, a gente tem nosso endereço, né? Que é a rua. Não, não endereço. Então, não dá o endereço, não. Porque depois caga de porra, vou lá, abre a porrada de idiota. Né? Pararem com essa merda. Pô, perdi uma hora ouvindo essa porra. É. Alguém vai começar a perder uma hora da minha vida. Ouve acelerado, gente. É, fica melhor. Falando assim. Eu vou acabar de olhar, gente. Quando eu não consigo. Apesar que certamente se eles acelerarem, eles não vão entender muito o que é. Eu recomendo muito acelerar, porque a dicção aqui é ruim. Então, né? Se acelerar, não dá pra entender nada. Mas não, o endereço. Do... Sua voz acelerar. Minha voz já é fina, né? Já é quase. Não dá, vai ficar uma merda. Mas aí. A minha vai ficar normal, que eu falo assim. Lentamente. Na verdade, vai entrar na velocidade normal. Eu sou quase o Djokovic. Djokovic acelerado. É normal. Aí. O que eu dizia assim, o endereço do site, né? A gente pode ser encontrado no www.culturapoprigor.com.br. E aí a gente tá aí em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, algumas a contragosto, preferia não ter entrado, inclusive, né? A gente tá lá, né, no Instagram, nos trends, né, do Instagram, que é uma merda, pior rede social já feita. Continuamos firme e forte no Twitter, né? Até o Elon expulsar todo mundo. E agora estamos no Blue Sky. Finalmente subimos, lá, ascendemos ao céu azul, né? Então a gente tá por lá também. E é isso, né? Mais alguma coisa? Enfim, ele tá em toda parte, é uma doença que se alastra. E o podcast pode ser encontrado também em várias plataformas, no Spotify, Amazon, Google Podcasts, Apple e outros menos votados. Então, é isso, né? Vamos ficando por aqui. Desejo aí bons sonhos para os nossos ouvintes. Então é isso aí. Vamos lá, galera. Fui. Tchau. Tchau. Conversa fiada matou carambola.